contra nós quem puder. Contra nós quem puder. Contra nós quem puder. Depois de ser massacrado, continuamos de pé, pé, pé, pé, pé, pé. Sem dever nada pra lei, que me vê como fora da lei, porque optei não depender de lei. De onde vem o silêncio é a lei, sem sofrer mesmo que no limite. Criar na criada assim vive, sem se importar se ela tem celulite. Exemplo do que vem de baixo e atinge. De lado onde tem, da branca e da preta, até o pastor sabe que não é cocada. Se perguntar não sei de nada, e a clientela da FAP se acaba. Porque da ponte pra cá é show, da ponte pra lá não corre fomos. E a resposta que damos é de quanto vale o chão. Porque revolução a parte foi chegar onde estamos. Mente blindada, terror da escrita. Um qualquer quem não quer, diga. Só faltava não. Na disciplina elas quica, nós pira. Meta de função. No banco de dígitos, no kit listra. Mente blindada, terror da escrita. Um qualquer quem não quer, diga. Só faltava não. Na disciplina elas quica, nós pira. Meta de função. No banco de dígitos, no kit listra. Contra nós quem puder. Contra nós quem puder. Contra nós quem puder. Depois de ser massacrado, continuamos de pé. Pensa Dona Maria, bem mais que o leão por dia. Na selva com a benta da pia, Dona Benta demais vicia, né? Não me rendo, pega a visão, é o que tá tendo. Botar na novela, vem a caquirela. E não diga que tô me vendendo. Vendo minha cria no mundo crescendo. Só que estrutura do estado não vejo quem tem que fazer a não ser eu mesmo. Aos olhos de Temer, não temo. Linha por linha e bombo batendo. MPB da MPC, vivo pra ver, tem que pagar pra ter. Canta tudo e finge não entender. Mente blindada, terror da escrita. Um qualquer quem não quer, diga. Só faltava não. Na disciplina elas quica, nós pira. Meta de função. No banco de dígitos, no kit listra. Time litia, João. Mente blindada, terror da escrita. Quebrou de disque, não. Um qualquer quem não quer, diga. Só faltava não. Na disciplina elas quica, nós pira. Meta de função. No banco de dígitos, no kit listra. Contra nós quem puder. Contra nós quem puder. Contra nós quem puder. Depois de ser massacrado, continuamos de pé, pé, pé.